muito bom dia a todas e a todos. Espero que vocês tivessem passado uma ótima semana e que estejam todos bem de saúde. Ora, então vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. E hoje somos o 11 de junho de 2021. Daqui a pouco estamos quase no fim do mês, não é? Daqui a uns dias estamos no fim do mês e isto passa a voar o tempo. Ora, então vamos continuar com as nossas músicas e para quem trabalha, muita coragem. Para quem faz viagens, muita coragem também. E para todos os doentinhos, que tenham muita, muita coragem e saúde. É o que eu desejo a todos. Ora, vamos continuar então a nossa emissão e vamos já começar com Tony Carreira. Ninguém sabe como vai a minha vida, nem a dor que está por trás do meu olhar. A verdade em meu silêncio está escondida e a saudade só em mim me quer falar. Nem tu sabes porque já não queres saber, nem metade do que fica por contar. Eu nunca mais partei a sorrir em cada madrugada, e o que fui um dia hoje não sou nada. Estamos tão desiguais. Contigo, quando a noite cai, ainda estou perdido. escuchado, comienza para mí la soledad. En torno a mí queda el recuerdo de nuestra unión. De mis labios te di sus pétalos de rosa y de mi cuerpo. Não tenho culpa de não te querer. somente pra você. Uma homenagem de amor que só esse amor faz por merecer. Canção que eu pude fazer e canto pra você, até meio sem jeito, mas cantando me deixa feliz, sorrindo amor no peito. E agora eu sinto em meu ser, minando nos olhos amor por você. Amor, esse amor é tão grande que eu choro ao te ver. E agora eu sinto em meu ser, minando nos olhos amor por você. Amor, esse amor é tão grande que eu choro ao te ver. Canto pra você, até meio sem jeito, mas cantando me deixa feliz, sorrindo amor no peito. E agora eu sinto em meu ser, minando nos olhos amor por você. Amor, esse amor é tão grande que eu choro ao te ver. Agora eu sinto em meu ser, minando os olhos, amor por você. Amor, esse amor é tão grande que eu choro ao te ver. Somente pra você. Escuta de Leandro Desesperado. E então vocês estão à escuta do Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Ora, quanto ao nosso tempo, estamos já com 18 graus esta manhã, e à tarde as temperaturas máximas é de 27 a 30 graus. Vai fazer muito, muito calor esta semana, e para a semana que vem vocês façam muito cuidado, isto é um sol muito matreiro. E então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. Como todo fiz tudo pra você me amar e você não me quis. Já te dei a minha vida, o meu mundo, e você não ligou. Você que prometeu me dar amor, hoje zomba de mim. Mas não tem nada não, vou seguir meu caminho. Eu juro vou tentar lhe esquecer. Eu juro não vou mais lhe procurar. Só tenho uma coisa a lhe dizer. Na hora da partida vou chorar. Você só me deu desilusão e só magoou meu coração. Um dia você vai compreender o quanto dói viver na solidão. Eu me lembro que você chorando um dia me pediu pra voltar. Eu voltei pensando que você queria na verdade me amar. Você brincou demais com meu amor, eu não sei porquê. Mas não tem nada não, vou seguir meu caminho. Eu juro vou tentar te esquecer. Eu juro não vou mais me procurar. Só tenho uma coisa a lhe dizer. Na hora da partida vou chorar. Você só me deu desilusão e só magoou meu coração. Um dia você vai compreender o quanto dói viver na solidão. Eu juro vou tentar me esquecer. Eu juro não vou mais me procurar. Só tenho uma coisa a lhe dizer. Na hora da partida vou chorar. Você só me deu desilusão e só magoou meu coração. Um dia você vai compreender o quanto dói viver na solidão. Eu juro vou tentar me esquecer. Ora, então, e continuamos com Fernando Daniel, Melodia de Amor. E então vamos ouvir esta linda canção e depois vamos passar uma página de pub e seguiremos, depois a seguir continuaremos com a nossa emissão O Fim de Semana à Porta. Que foste para mim e é nos meus dias maus, quando já não sei. Verdade.

esparcidos. Ao arrancar as ervas, vi dois tomates perdidos. Minha mulher de contente falou a toda a gente do pepino do véu. Agora não se cala, fala dos tomates com pepino é que é. Thank you. cidade inteira grita bem alto e diz eu também vou. Quem vai beber comigo a noite inteira vai dar seu braço e diz eu também vou. Com fé a mais, sua banda, a festa está completa. Grande Zé Amaro. Ele é como será a música. Olá, olá. Como será a música. Tudo bem? Muito bem, tá? Quem é a costa do Zé Amaro? Bem, ele... Yeah. cai do meu olhar. Ei, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Ei, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Estamos à escuta do trio Alentejo, Moça Morena. Ficas bela e mais bonita. Se vais ao monte e vais apanhar flores. Se vais ao monte, ficas bela e mais bonita. O teu olhar é o mesmo de criança. O teu sorriso é o mesmo de pequena. Aonde vais, ó linda rita? Ali continuamos então com Trio Alentejo, A Minha Aldeia. E são 10 horas aqui na vossa rádio, na Rádio Arco-Íris 96.2. Já passamos a nossa primeira hora da emissão, no fim de semana à porta. E espero que vocês estejam todos bem aí desse lado e com muita saúde. E se você ainda não se ligou à rádio, então ligue-se para escutar estas lindas músicas que eu passo aqui todas as sextas-feiras de manhã, das 9 ao meio-dia. Pois o tempo já mudou e para sempre ficou a doce lembrança minha. Rapazes a cantar, o meu beijo de embalar, ó minha aldeia velhinha, ó minha aldeia, ó mocidade, ó minha aldeia, ai saudade, ó minha aldeia, ó mocidade. Saudade a gente tem da nossa aldeia, não é? Mas já está a ficar bom, daqui a pouco já podemos ir, já cheira a férias. Ai, saudade, oh minha aldeia, oh mocidade, oh minha aldeia. Ora, e continuamos então com Tony Carreira, o mesmo de sempre. Mesmo de sempre, a gente nunca muda. Vamos lá. Era uma criança a sonhar, Continuamos então com um trio alentejo, Menina Bonita. Eu acho que todas as meninas são bonitas. Menina bonita, ficas mais cantita quando a noite chega e te aprontas para o banho. Vestido de chita, um cabelo à fita, um lenço bordado nas costas do chai. Nas costas do chai, na rua, na aldeia, toda a gente espreita para te ver passar. Não tenho uma pena, oh linda morena, que tu não me queiras para ser o teu par. Para ser o teu par, o teu namorado. Dançar contigo com todo cuidado, menina formosa, tu és uma rosa, em casar contigo vai ser respeitado. E um passarinho, voando baixinho, trazia no bico ramos de oliveira. Rancho ao longe, andava o varejo, de todas as moças eras a primeira. Menina bonita, ficas mais gatita quando a noite chega e te aprontas para o baile. Vestido de chita, o cabelo a fita, o lenço bordado nas costas do chai. Nas costas do chai, nas ruas da aldeia, toda a gente espreita para te ver passar. Tenho uma pena, oh linda morena, que tu não me queiras para ser o teu par. Teu namorado e dançar contigo com todo cuidado. Menina formosa, tu és uma rosa, e casar contigo vai ser respeitado. Ficas mais gatita quando a noite chega e te aprontas para o banho. Vestido de chita, o cabelo a fita, o lenço bordado nas costas do chai. Nas costas do chai, nas ruas da aldeia, toda a gente espreita para te ver passar. Só tenho uma pena, oh linda morena, que tu não me queiras para ser o teu par. Para ser o teu par, teu namorado, e dançar contigo com todo cuidado. Menina formosa, tu és uma rosa, e casar contigo vai ser respeitado. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ora, e continuamos então com Tony Carreira, Nem Por Um Dia Eu Te Esqueço. Thank you. antigamente, mas já nada mais depende de mim. E a chorar por dentro, olho-te em silêncio, por saber que para ti eu morri. Porque perguntas como vai a minha vida, se só me colas minha alma já confida. E vamos ouvir esta musicazinha que é para acalmar um bocadinho, meter os corações à vontade. Então estamos à escuta de Terce Conde Alte, André Rios. Ville, 96.2. La FM en couleur. Quando eu era pequenino, ia para a escola sozinho a cantar. E muitos anos depois, apagava qualquer dor a cantar. Pode estar a chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar. Vencemos desilusões, até mágoas e traições com canções. A vida tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar. Era a prima dona minha, l'ho incontrata per la via, cantando. Quando si è spogliata io, ho giocato al duro io, cantando. Ero tanto fiero in me, che ho fatto amor per tre, cantando. Ancora oggi non lo so, perché all'alba mi lasciò, contento. L'amore meno amaro è, più sincero è, cantando. Quase tudo um homem faz, seja na guerra ou na paz, a cantar. Como a flor em vez de espada, também ganhamos batalhas, a cantar. E com os olhos no céu, todos falamos com Deus, a cantar. Conquistamos corações, fazemos revoluções com canções. O mundo tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar. Visto que morrer se deve, melhor andar como se deve, cantando. Se minha mãe ao cuore infranto, que meu filho desti accanto, cantando. Quando andrò a trovar l'amor, che mi aspetta a braccia aperte, cantando. Vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale, cantando. La morte è meno amara, più leggera, cantando. Quando eu era pequenino, ia pra escola sozinho a cantar. No, a vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. No. Pode estar a chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar. Ed è molto più carino farsi dare del cretino. Estamos à escuta do Toca e Dança Aurovira Domingo e esta música foi pedida de Carlos de Chateauneuf-sur-Loire para todas as famílias, para toda a família e para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo o Cessaruga e também o animador, e de minha parte desejo-lhe um ótimo dia. I'm começamos com... Estamos à escuta de Teixeirinha, Coração de Luto. E em falar de luto, eu vou-vos anunciar que viemos de perder um grande homem também, mas faz parte do futebol, que é o nosso Neno, que era um guarda-redes. Ele faleceu esta noite com 59 anos. E não se esqueçam que o Ouro vai abrir hoje. O futebol começa hoje, de dia 11 de junho até o 11 de julho, e hoje começa, e a abertura é Turquia e Itália. Quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei, antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Estamos à escuta de Sterling, Amanhã a Mais, e esta música vai para Maria do Céu, e não esquecendo Madame Pinheiro e todos os colegas que a conhecem, todas as pessoas que a conhecem, e que deseja muita, muita saúde para todos os doentes, e não esquecendo a nossa Rádio Arco-Íris e todos os animadores. Então vamos ouvir o Sterling, Amanhã a Mais. Ninguém cantou, não

Ora, então e continuamos com as nossas músicas e desta vez é Se Ela Encosta É Bom, É Bom. E esta música é pedida de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho e todos os amigos e também para o animador. E não esquecendo Henrique Lourenço também, que deseja um ótimo dia. Festa durante todo o verão, se há bailado para aquecer o arraial, pois as mulheres são a minha profissão. Quando ela vai encostando o seu corpinho devagar e com jeitinho, é bom, é bom. E se ela encosta, lá vamos os dois juntinhos a dançar bem coladinhos, é bom, é bom. Que lá vem lá no silêncio da agonia, que loucura, que magia, é bom. É uma chama que arde até fazer carvão. Não há bombeiro que o fogo possa apagar, nem há polícia que possa pôr um travão. Quando ela vai encostando o seu corpinho devagar e com jeitinho, é bom, é bom. E se ela encosta, lá vamos os dois juntinhos a dançar bem coladinhos, é bom, é bom. E lá vem lá no silêncio da agonia, que louco, que magia, é bom, é bom. E nesse encosto eu até fico aflito a dizer quase no fim, é bom, é que você se lembre. sem pedir para você me amar. Ah, se as flores levassem recados a todos os namorados, muita gente no mundo teria mais sorte no amor. Aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Amar é viver, eu vivo. você estava. E eu falei para mim mesmo: hoje não vou ser covarde. Vou falar para ela tudo. Tudo aquilo que há muito tempo eu tenho guardado no meu coração. Mas de repente, uma criança correu até seus braços chamando-te de mãe. E outra vez esse medo antigo. Percebi então que já era tarde demais. Demasiado tarde para nós. E sem que você me visse, fui embora. Fui embora chorando e cantando esta canção. Então, e continuamos com a nossa dedicatória. Estamos à escuta de Rui Bandeira. Deus abençoe o nosso amor. E esta música é da parte da Ser Esperança para todos os ventinhos do mundo, não esquecendo o animador e também não esquecendo o Ser Armando e a sua esposa, que desejam um ótimo dia a todos eles. Então, da minha parte, meu muito obrigado e tenham um ótimo dia e uma ótima sexta-feira. Tu viveste a história que eu vivi. Ficarei para sempre a teu lado, mesmo que nos queiram separar. Mas eu acredito que alguém nos guia e afasta quem nos quer tão mal. Sei que Deus abençoou o nosso amor. nosso amor. Então, e continuamos com o Rubem Aguiar. Quem não come em casa vai comer fora. Ah, ui. Às vezes fora também sabe melhor, não é? A gente for a um restaurantezinho comer, sempre é mais gostoso de comer em casa. Então vamos escutar esta música. Este é o segredo, este é o segredo, este é o casal feliz. Comida caseira, mais que doce e meia, e assim ninguém diz. E continuamos com a Roseira Velhinha. E depois desta música vamos passar uma página de fogo e a seguir viraremos para acabar a nossa última hora. Então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e estão à escuta do Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço, como todas as sextas-feiras. Espero que estejam a passar uma agradável sexta-feira de manhã, amanhã, sexta-feira, 11 de junho de 2021. Minha mãezinha partiu, a roseira não a viu e não para de chorar. Ó velha roseira, tu és de primeira, para de chorar. Roseira velhinha, que a minha mãezinha e a minha

Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Le conseil d'administration de Radio Arc-en-Ciel tient tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux d'amélioration des locaux de la radio. C'est grâce à l'implication et au bon vouloir de chacun d'eux que la radio s'est rajeunie. Un grand merci à l'entreprise Emilio Diaz, Électricité Générale à Olivet, l'entreprise GR Service, Franck Roux à Saran, l'entreprise DPI Sécurité, Patrick Denisot à Blois. SE3P, Gérard Berthaud, Société Enduit et Pose Plaque Plâtre à Maraud-Aupré. L'entreprise Baticasa 45, Patrick Intunge, Maçonnerie, Rénovation, Clôture à Orléans. Point P, Matériaux à Ingres. Carrelage Roger à Orléans. La Société Calinette Nettoyage, Manuel Villas-Boas à Ingres. Obra Genial, application de pavimento em Penafiel. L'entreprise Alberto Coelho, à Orne. L'entreprise Ciatel, à Olivet. SARL, Aurelec, Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza, rénovation, peinture, Balza Thomas, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Grani Neiva, indústria de granitos, Sinalia Neiva, antes exposente. Um beijo, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Olha, então esta música que a gente estamos à escuta é de Roberto Leal Fanta Morgana. E esta música é dedicada de ser presidente de Mon Soulouar para todo o rancho, que ele deseja um ótimo dia e tudo de bom. E então ele diz que amanhã estará aberta a associação. E não esquecendo então também todo o auditório da rádio. Quem quer me amar, dia a dia lá vou te buscar, como as noites de Alibaba. Ela enxerga e faz sonhar, e o véu só me deixa ver o olhar. Ao redor do fogo todos a cantar, mas é pra mim que ela quer dançar. Mas acho que ela só quer bailar. Não acho que quer me amar, dia a dia lá vou te buscar, como as noites de Alibaba. Quando essa dança terminar, sei que vai embora e vai me deixar. E todas as noites vou rodar, e em cada tempo eu vou procurar. Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Será que ela me quer? Divina ou é mulher? E uma noite eu sonhei, irmão, deixou um deserto no meu coração. Quero te tocar e tirar o véu, nos teus olhos liga a luz do céu. Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Uma mulher vou te procurar, e nessa viagem vou te encontrar. E em cada tenda eu vou te amar, mil e uma noites de Alibaba. Mas acho que ela só quer bailar, não acho que quer me amar. Vinha de ela vou te buscar, como as noites de Alibaba. Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória do Regresso Amarante. Esta música é pedida de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, para toda a sua família, e não esquecendo António Lourenço e também o animador. Da minha parte, muito obrigado e desejo um ótimo dia. Quanta saudade eu tive de ti, amor é verdade, com as saudades. Tu és para mim um doce toque de estrela. Continuamos com o nosso dedicatório, desta vez é da parte de Jerome para a sua mãe. Estamos à escuta do Amarante de Apaizão, um beijo na boca. Das noites de inverno, é como magia, o vento soprar, faz sons na janela. de quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ora, 11 horas e 23 minutos, estamos apenas de 20 minutos, estamos apenas... Resta meia hora para acabar a nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, então eu tenho aqui uma dedicatória a cada parte da Glória, que a nossa animatriz, que faz às quartas-feiras das 14 às 16, então ele pede uma musicazinha para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhece, para todos os animadores e também não esquecendo todas as pessoas que a conhecem. E ora, eu vou passar aqui a Nossa Senhora da Guia. Então continuamos com o nosso dedicatório e desta vez é da parte de Madame Brites para Sérgio Luís. Eu vou passar aqui esta cançãozinha que tem por título Quem Ama Não Sente Saudade. Isso é verdade. Hoje tentei te esquecer e saí, e vi que sem você tudo é solidão. Um grande amor não se acalma assim, adormece e volta a florir. Não posso fugir da verdade, só quem ama sente saudade. E eu morro de amor por você. Essa paixão me pegou assim e me deixou tão diferente. Trancou você dentro do meu coração. Não deixa eu amar mais ninguém. Essa paixão me pegou assim e me deixou tão diferente. Trancou você dentro do meu coração. Não deixa eu amar mais ninguém. Descobri que eu não posso viver sem essa paixão. Hoje tentei te esquecer e sair, e vi que sem você tudo é solidão. Um grande amor não se acaba assim, adormece e volta a florir. Não posso fugir da verdade, só quem ama sente saudade. E eu morro de amor por você. Essa paixão me pegou assim e me deixou tão diferente. Trancou você dentro do meu coração. Não deixa eu amar mais ninguém. Essa paixão me pegou assim e me deixou tão diferente. Trancou você dentro do meu coração. Não deixa eu amar mais ninguém. Essa paixão me pegou assim e me deixou tão diferente. Trancou você dentro do meu coração. Não deixa eu amar mais ninguém. Aí continuamos então com nossas músicas e desta vez é Um Belhinho Caminhava, Jorge Ferreira. E esta música é para uma pessoa especial que me chama para aqui e que gosta muito de ouvir esta música e por o prazer dela gostar de ouvir. Então eu passo esta música e desejo-lhe um ótimo dia. Vamos continuando com a nossa música e desta vez vai ser outra vez o Jorge Ferreira e vai ser uma desgarrada e esta música é da minha parte para todos os meus colegas que andam comigo na caça e aos domingos que a gente vai dar uma voltinha e não esquecendo o senhor Francisco Correia, a sua filha, a sua família e a todos que me conhecem e então vamos ouvir o Jorge Ferreira, uma desgarrada de saudade. Vamos lá ouvir então. E também não esquecendo o meu amigo César, o seu José, o seu Fernando, todos eles sabem bem por quem eu falo, não é? Então vamos a isto. Mas tu Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Ora então continuamos com a nossa emissão O Fim de Semana à Porta e então vou passar aqui uma cançãozinha que é para o seu presidente do Mansoluar, porque ele diz-me que não ouvira a dedicaça dele e então eu vou passar aqui uma cançãozinha e para ele e para todos os sócios da Associação do Mansoluar e não esquecendo o rancho também e dizer-lhe que amanhã que estarão abertos. E então, como ele é caçador também, e diz para dedicar a todos os caçadores, eu vou aqui passar uma música que tem por título Mário Costa, Mulher Madura. Vamos lá ver se ela está madura, se ainda tem que amadurecer. Já te disseram o quanto tu és linda. Já te disseram o quanto tu és formosa. Não sei porquê que vives sozinha ainda. Quero te ter no meu jardim, ó linda rosa. O teu sorriso, o teu olhar me conquistou. A tua idade não importa para mim. Já conheci, namorei mulheres mais novas. Nenhuma delas me enlouqueceu assim. Mulher madura, mulher bem madura. Como és gostosa, como és bela e que doçura. Mulher madura, mulher bem madura. O teu encanto me leva à loucura. O teu cabelo tão comprido, que beleza. O teu corpinho, o teu jeitinho encantador. Quero-te tanto, não importa a idade. Vamos viver momentos de amor. Vem para os meus braços, eu te peço o meu encanto. Eu farei tudo, tudo o que quiseres. Na tua vida quero ser um grande homem. E tu na minha serás uma grande mulher. Mulher madura, mulher bem madura. Como és gostosa, como és bela, que doçura. Mulher madura, mulher bem madura. O teu encanto me leva à loucura. Já te disseram o quanto tu és linda. Já te disseram o quanto tu és formosa. Não sei porquê que vives sozinha ainda. Quero te ter no meu jardim, ó linda rosa. Vem para os meus braços, eu te peço o meu encanto. Eu farei tudo, tudo o que quiseres. Na tua vida quero ser um grande homem. E tu na minha serás uma grande mulher. Mulher madura, mulher bem madura. Como és gostosa, como és bela, que doçura. Mulher madura, mulher bem madura. O teu encanto me leva à loucura. Mulher madura, mulher bem madura. Como és gostosa, como és bela, que doçura. Mulher madura, mulher bem madura. O teu encanto me leva à loucura. Ora então, e continuamos com a nossa música e esta vez é o Mike da Gaita, Vamos para o Chantien, e esta música é dedicada a Carlos, que me pediu na semana passada que eu não conseguia passar e desta vez vou a passar com muito gosto. E para quem está a trabalhar com muita, muita coragem, que está muito calor lá fora, até mesmo eu aqui já estou a suar sem fazer nada, e desejo um ótimo dia e muita coragem para quem trabalha. Tenho que ir trabalhar, ainda estou muito cansado, não me quero levantar. Tenho que ir para o chantier e os homens buscar, levar o material para o manamá.

Ora, então vimos de ouvir a Maria do Sameiro, homenagem à Nossa Senhora, que foi de mim mesmo para todas as pessoas que estiveram à escuta da Rádio Arco-Íris esta manhã e para todos os doentinhos, que tenha muita, muita saúde. Então, estou a 5 minutos do fim da minha missão, o fim de semana à porta, e vou passar aqui mais uma cançãozinha que tem por título Graciana Sagra, aqui no meu cantinho. E então, eu vou-me já despedir de vocês, e vocês, como sabem, logo à tarde terão aqui o Manu a partir das 16 horas até às 8h30 com a emissão Descoberta. E da minha parte desejo-vos um ótimo dia a todo mundo, um bom fim de semana e até sexta-feira, se Deus quiser. E vou passar aqui a Tom Sagrano Sagra e depois deixarei-vos com a RTP Internacional para escutarem o que se passa também lá em baixo. Então vamos ouvir e até sexta-feira, se Deus quiser. Temos o altar do mundo, temos o bom Jesus. Mesmo qualquer aldeia tenha padroeira para a gente rezar. Por isso o céu inteiro ajuda Portugal. Portugal é divino, desde o Algarve ao Minho, Madeira e Açores. Todos amam Maria e adoram Deus Senhor. Os caminhos há sempre um santinho e uma oração. Por isso o céu inteiro ajuda esta nação. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Ora, pois é assim que eu me despeço, então vou-vos deixar com a RTP Internacional e até sexta-feira, se Deus quiser, muita, muita saúde para todos, é o que eu desejo. Então, bom apetite e até sexta-feira.